LR no beat. Quando eu for fugir, quem vai vir pra me escutar? Quando eu for sumir, quem vai vir pra me escutar? Quando eu for fugir, quem vai vir pra me escutar? Quando eu for sumir, quem vai vir pra me escutar? É que a verdade dói, é que o ódio constrói. Teu sonho é mais um som desses que é pra playboy. Hoje eu só penso em weed, me fala só tô sus. Só não me cruze se eu tiver de jet com meu cruise. Missão Tom Cruise, eu me sinto confuso. Buscando approve, mas não como um intruso. É que eu fiz lucro, agora eles tão puto. Blunt charuto, cês nunca me deu um puto. Quem foi que falou que eu ia morrer de fome? Quem foi que ficou de pé enquanto eles dormem? Quem foi que botou uns dentão dourado enorme? Quem foi que ficou rico sem usar uniforme? Quem foi que falou que eu ia morrer de fome? Quem foi que ficou de pé enquanto eles dormem? Quem foi que botou uns dentão dourado enorme? Quem foi que ficou rico sem usar uniforme? Quem foi que falou? Nunca me importou. Assim vou raciocinar, só me deixa. Pouco se trampou, muito reclamou. E eu não vou escutar que só se queixa, yeah. Sigo assim bem calmo sem me estressar, yeah. Mas a vida é uma dor de cabeça. Eu sei que é, mas tô de pé, Pra frente é, sem marcha ré, Yeah, agora o foco é trabalhar. Hoje eu não posso só brisar. Sei bem com quem que eu quero tá. Quem quer meu mal não vai colar no way. Hey, daqui cê sai, that's what I say. Hey, tô protegido, but I never pray. Hey, o motivo é que eu não fraquejei. Só dei atenção pro que me faz bem. Quem foi que falou que eu ia morrer de fome? Quem foi que ficou de pé enquanto eles dormem? Quem foi que botou uns dentão dourado enorme? Quem foi que ficou rico sem usar uniforme? Quem foi que falou que eu ia morrer de fome? Quem foi que ficou de pé enquanto eles dormem? Quem foi que botou uns dentão dourado enorme? Quem foi que ficou rico sem usar uniforme?